Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, iniciamos o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira 13, um programa com reposição também domingo, dia 15 de junho. Vamos olhar neste programa para a liturgia do próximo domingo, domingo 11, do Tempo Comum. Assinala-se ou comemora-se a solenidade da Santíssima Trindade. Cumprimento o Sr. Padre António Loureiro, que já está comigo. Sr. Padre, bom dia. É um gosto tê-lo de novo por cá no nosso programa, depois da ausência da semana passada. Exatamente. Então, muito bom dia, Liliana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos então aqui de novo para ver se nos carregamos de esperança, que é tão importante neste mundo difícil em que vivemos. E estamos de regresso ao tempo comum, não é verdade? Exatamente, com a solenidade de Pentecostes concluiu-se o tempo pascal e agora voltamos ao tempo comum. Portanto, a cor do paramento era branco, agora passou a ser a cor verde, a não ser que haja alguma festa ou alguma evocação de algum mártir, mas o normal do tempo comum é a cor verde. Voltamos, esta semana passada corresponderia à décima semana do tempo comum. No domingo começa a 11ª semana do tempo comum, ainda que no domingo seja, como referia, a solenidade da Santíssima Trindade. Muito bem, já vamos então mais adiante a esta interpretação também da liturgia. O Sr. Padre ajuda-nos aqui a entender melhor qual é que é o significado da palavra do Senhor para cada domingo. Antes disso, temos aqui as habituais considerações. Sr. Padre, esta não é uma novidade, infelizmente continuamos a viver um tempo de guerra. É, e parece que aquilo que chamou escalada, o aumentar, vai crescendo agora com algo gravoso, não é? Israel que ataca o Irão também já tinha atacado Israel, a ameaça do nuclear paira no ar. Pronto, infelizmente jurou-se ali no Médio Oriente uma rivalidade de povos entre Israel, que é judeu, os países árabes ou muçulmanos que o rodeiam, que na origem bíblica até seriam primos ou meios irmãos, porque segundo a tradição Ismael deu origem aos ismaelitas, depois aos árabes, e Isaac aos judeus, e ambos filhos de Abraão. Portanto, ali há uma zona, há um tempo difícil. Portanto, ambos vão buscar origens na palavra de Deus, no Antigo Testamento, mas depois há um desentendimento radical. Mesmo radical. E a intolerância, uhum, e a aceitação, e a mentalidade é: para eu viver tu tens que morrer, porque senão não estou em paz. E sempre a ganância dos povos, não é, seu padre? É, e é o problema, e que na Bíblia aparece já com o problema dos filhos de Adão e Eva, quem matou Abel. Portanto, esta luta que leva ao extermínio, à anulação do outro. A proposta cristã é justamente o contrário, seria a tolerância, o respeito mútuo, aceitar as diferenças, mas no respeito mútuo. Não somos iguais, somos diferentes, mas respeitamos. Isso chama-se caridade, mas é muito difícil, muito difícil. Então, parece que estamos a voltar a um tempo da guerra. Tem-se falado na guerra, na Terceira Guerra Mundial, na guerra, na Terceira Guerra Mundial aos pedaços, e parece que é efetivamente isso que estamos a começar a viver, ou estamos a viver, como uma ameaça grande. Os meios de destruição agora são muito massivos, portanto, não sei o que vai acontecer. Que Deus nos proteja e que os responsáveis tenham um bom senso. E quem tem armas e quem tem poder militar não pode pensar como se fosse uma rivalidade entre vizinhos no quintal, porque isto aqui é muito mais gravoso e põe-nos a todos aqui num risco grande. Então, penso que no meio desta dificuldade toda que o mundo atravessa, somos chamados a ser pessoas de paz e a cultivar um sentido de paz, a rezar pela paz, como também dizia Nossa Senhora Fátima. E oxalá o mundo possa, e os responsáveis do mundo possam ter bom senso e conduzir-nos por caminhos de paz e não de guerra. Assim esperamos, não é, Sr. Padre, que seja dessa forma. Sr. Padre, a semana anterior a esta foi também de grande importância para Oliveira do Hospital, também com as comemorações do aniversário do destacamento da GNR de Coimbra, e que culminou, não é, Sr. Padre, com a celebração de uma Eucaristia pelo Bispo das Forças Armadas, Dom Sérgio Diniz. teve até transmissão televisiva esta Eucaristia, não é? Foi também um momento alto para a Igreja em Oliveira do Hospital. Sim, foi muito simpático. Eu, particularmente, tinha uma amizade pessoal com o Dom Sérgio Diniz, antes de ser bispo. Ah, já conhecia então, sim, já? Sim, estudámos em Salamanca. Posso dizer que ele até era melhor estudante que eu. E as aulas, aquilo era não presencial. Portanto, a gente ia aqui de vez em quando, mas ele era mais assíduo, ia lá, estava mais tempo, e depois passávamos os apontamentos. Seu padre baldava-se. Que os jovens não o estejam a ouvir, não é? Não, aquilo era presencial, portanto, era não presencial. Mas eu tinha aqui as paróquias, e foi justamente no tempo em que vim para cá. Muito bem. Não tinha muito tempo. Muito bem. E ele estava mais dedicado, então nesse dia até foi interessante, porque depois estávamos juntos e ele ajudou-me bastante. Pronto, dizer que efetivamente foi muito bom. Penso que ele até está a marcar. Eu senti que ele está a ganhar um bocadinho de peso e de importância nas Forças Armadas, e neste caso concreto na GNR. É uma diocese peculiar, porque o povo de Deus que tem são os membros da GNR, da PSP, das Forças, portanto, da Marinha, do Exército, da Força Aérea, algo assim peculiar, mas ele também tem conseguido ter assim uma presença positiva e reconhecido. Por isso penso que foi muito agradável. E também para a nossa Igreja, efetivamente, pois tivemos aqui metade da Igreja de Oliveira do Hospital. Estava preenchida por GNRs, portanto, por elementos que vieram de Coimbra, os comandantes, as autoridades maiores, depois também elementos, pronto, militares da GNR. E achei piada, foi que o seu bispo me dizia, ele até estudou um bocadinho Oliveira, a Reis do Nome e tal. Mas eu pensava que vinha para uma grande igreja, e afinal estávamos a ver que fosse assim muito apertado. E é a nossa realidade, mas até achei assim sentido. E realmente temos sentido isso. Agora temos as festas da catequese, que iremos falar a seguir, mas sentimos que a igreja efetivamente é pequena e não podemos fazer celebrações conjuntas. Pronto, é a nossa característica. Mas ainda bem que temos assim momentos em que sentimos que a igreja é pequena, pois, está preenchida. Não é sempre assim também, não é? Exatamente. É um exatamente. Facto. Nem sempre é assim. E então isso é agradável também. Mas foram cerimónias muito bonitas, Sr. Padre. Portanto, o facto de terem escolhido Oliveira do Hospital para estas cerimónias, de facto, foram de grande dignidade. Sim, também. Para a cidade. Uhum. Eu não pude participar em todas as cerimónias, mesmo o desfile, o concerto, alguns treinos que fizeram, todas as coisas que fizeram, muito acolhidas, com satisfação da população. E também sentir, que também é bom, que a GNR não é aquele que nos vai empreender. Não é o bicho papão, não é? Exatamente, mas é alguém que está ao serviço e que no fundo quer o bem da comunidade e ajudar a que a comunidade possa ter ordem e possa funcionar. E depois, claro, nos casos limites, depois também agir reprimindo ou controlando. Portanto, também isso foi, penso, um sentimento positivo que nos ficou deste último fim de semana. Muito bem, Sr. Padre, aproximam-se, por falar nisso também, as grandes festas da catequese, em que de facto as igrejas ficam pequenas para acolher todas estas pessoas. E ainda bem, não é? Ainda bem. Aqui, ontem tivemos, ou estes dias, tivemos reunião com os pais das crianças. Só os pais, por exemplo, da primeira comunhão, é sem a igreja, mas depois fica tudo. Pronto, fica um espaço pequeno. Neste domingo iremos ter a festa da profissão de fé. Mas esse é o limite, não podemos fazer uma celebração com todos, temos que fazer duas celebrações, uma para a comunidade e outra para a festa. E realmente o ideal seria que pudéssemos estar todos juntos, participar na alegria festiva, que é tanto a comunhão como a profissão de fé, ou o crisma, depois quando se faz, olha, não se pode. É praticamente para os que vão celebrar a festa, para os familiares, e não temos espaço para mais. Pronto, mas de todas maneiras, momentos bons para a comunidade e concretamente para as crianças e para os pais. Portanto, teremos agora a profissão de fé neste domingo, no Corpo de Deus, a primeira comunhão, e depois à tarde a procissão do Santíssimo com todas as crianças da catequese, nomeadamente estes que fizeram estas festas, que só a primeira comunhão e a profissão de fé já são mais de 90, portanto é um grupo grande. E ainda bem, quer dizer que os pais e a comunidade têm sentido a importância da catequese, têm frequentado, então também parabéns aos catequistas que acompanham e também aos pais que têm valorizado esta importância da catequese na educação da juventude, na educação humana, mas também cristã. Portanto, e tal como aqui em Oliveira do Hospital, portanto, também vão acontecendo estas festas pelas várias paróquias, sim, não é? Pois nas outras paróquias teremos algumas paróquias no Corpo de Deus e outras no domingo a seguir. Eu estou sozinho, não posso fazer tudo no mesmo dia, então umas paróquias fazem a festa no Corpo de Deus e outras no domingo a seguir, que são as festas principais, e fazem normalmente as comunidades que têm menos crianças, fazem a profissão de fé e a primeira comunhão conjuntamente. Muito bem. Sr. Padre, trazemos também o Papa aqui ao nosso programa, como também tem sido hábito nos últimos tempos. O Papa que destaca a importância da oração e da mudança interior para superar os problemas da vida. Isto na audiência geral de quarta-feira. É, o Papa tem tido uma presença muito agradável, muito reconhecido. Talvez fale um pouquinho menos que o anterior Papa, mas quando tem tido palavras agradáveis, com sentido de fé, tem transmitido serenidade, uma postura muito positiva e muito acolhida. Então o Papa, nesta audiência geral, última quarta-feira, dizia que não há grito que Deus não ouça. Portanto, nós convidados também a poder confiar no Senhor, abrir o coração ao Senhor e a pedir-lhe, não era? Ele refletia sobre o cego Bartimeu, que sentava a ver o caminho, gritava por Jesus e continuava a gritar. Dizia, cala-te, cala-te. Ele gritava ainda mais forte, como quem diz, eu preciso é do Senhor. Então este procurar o Senhor de modo intenso leva a que depois sintamos também a sua consolação. Jesus curou, Jesus cura, cura interiormente. Então este sentir necessidade e pedir leva a que também efetivamente depois possamos experimentar a alegria do acolhimento, do abraço, do encontro interior com Cristo, que nos põe depois uma atitude diferente. Estava sentado a pedir esmola, depois seguia Jesus no caminho, tornou-se discípulo. Então, uma mudança interior. E o Papa tem falado também muito desta importância, não é? Este encontro com Cristo que muda a vida. É simplesmente uma coisa sentimental do momento, mas é uma nova orientação, uma nova perspectiva, um novo horizonte que também é importante que se possa descobrir. Muito bem, Sr. Padre, neste dia em que estamos a realizar o nosso programa, a sexta-feira 13, hoje é também um dia importante em Lisboa. É feriado municipal, mas o que é certo é que se festeja o Santo António. Este é um santo muito acarinhado dos portugueses. É, um santo popular, que tornou-se muito querido, muito intercessão de Santo António, depois a imitação de suas virtudes. Ele que viveu pouco tempo, 30 e poucos anos, ele era de Lisboa, depois foi para Coimbra, isso também é uma história que nos envolve um pouquinho, depois fez-se franciscano, depois quis ir para Marrocos evangelizar, dispor-te um martírio, depois acabou por ir para a Itália, claro, com os problemas de doença e de navegação, e ficou em Itália, depois acabou por estar em Pádua. Em Pádua que ele se tornou conhecido, lá chamam Il Santo, o Santo, é preciso dizer que santo é que é, porque a gente o refere assim, mas trouxe um santo muito popular. Curiosamente, é o santo que se canonizou com menos tempo na história da Igreja. Não chegou um ano depois da sua morte, o Papa declarou o santo, mais que o próprio São Francisco de Assis. Portanto, alguém que sempre teve muita devoção, muito carinho. Ele também é preocupado com os pobres, preocupado. E eu às vezes vou de passeio, até noutros países, quando vou, sempre vou à igreja a ver onde está o Santo António. E normalmente todas as igrejas têm a imagem de Santo António, o que é muito interessante. Portanto, realmente um santo que se tornou popular, como um exemplo de pureza interior, de doação inteira, de sabedoria, porque ele acabou por ser um bom estudante de teologia e bom conhecedor da Sagrada Escritura. Uma vez pregou diante do Papa, até disse, isto é a Arca da Aliança, sabe todas as coisas aqui, é um grande conhecimento. E depois, com muita humildade, muito serviço aos pobres, um defensor também um pouquinho da justiça social e do respeito pelos mais fracos, defensor também da Santíssima Eucaristia, ao milagre, contam. Havia muitos heréis naquela altura que diziam que Jesus não estava verdadeiramente presente na Eucaristia. E uma vez ali com a custódia, e lá um senhor que passava com um asno, insultá-lo, diz: olha, serás pior que o teu asno. E dizem que o asno se ajoelhou ante o Santíssimo Sacramento. Neste gesto de, pronto, lenda ou não, mas no fundo é grande amor a Jesus na Eucaristia, um grande pregador. E então, pronto, fica também hoje para nós esse exemplo. É também conhecido como Santo Casamenteiro, não é? Santo Casamenteiro. Ontem foram 16 casais que se casaram em Lisboa. Porquê que é conhecido por Santo Casamenteiro? Tem essa virtude de unir? Isso teve algum momento em que ele ajudou noivos a que tivessem relação. Relações proibidas e difíceis, ele intercedeu e depois conseguiram realizar o seu sonho amoroso. E então tem muito a ver com isso. Mas de todas as maneiras é esta presença bonita. Santo António, internacionalmente conhecido como Santo António de Pádua, em Portugal Santo António de Lisboa. Lembro que o João Paulo II, quando veio cá, disse Santo António de Lisboa. Então está a gente ali a sentir que também é um santo português, sendo um santo universal e amado e com muito carinho por todos. Muito bem. E, Sr. Padre, há também até quem saiba uma oração para pedir ao Santo António que ajude a encontrar objetos perdidos, coisas perdidas. Também outra coisa. Não é? Muitas vezes há, exatamente. Por acaso, uma vez, eu costumo ir a Fátima com muita regularidade, pelo menos uma vez por ano. E alguém me pedia se eu lhe podia trazer um Santo António com aquela oração. Acho que tem uma designação própria que agora não me ocorre. Porque a pessoa acreditava ou já tinha a prática de fazer aquela oração sempre que perdia algo e depois conseguia encontrar. Eu, por acaso, também fiz um bocadinho essa experiência uma vez. Mas às vezes, no fundo, também o avogado das coisas perdidas. Pois. Então, quando se perde alguma coisa, pedir assim com humildade, há uma oração. Há uma oraçãozinha, sim. Mesmo que não seja essa. Mesmo oração, que não seja essa, basta pedirmos com convicção. Eu acho que penso que é isso, não é? Que no fundo é também um espaço de ajuda. Eu lembro que uma vez tinha perdido uma chave, que era com. Depois que eu passava a chave, fiquei muito aflito e tinha andado a carregar palha e. Sim. E perdi, ai, agora ficou aflito. Uma agulha num palheiro. E não é que depois, ou outro dia, ia a passar, encontro a chave lá no meio da palha. E agradeceu a Santo António? Claro, agradeci. No fundo é isso. É, olha, não sei porque aconteceu, mas aconteceu. Pois. E então este sentido de, pronto, um intercessor que também nos ajuda a resolver estes problemas, estes pequenos problemas da vida, que às vezes até podem ser gravosos e importantes. Sim, e se calhar o que resulta é mesmo a fé e a convicção. Não será tanto que Santo António vai-nos pôr as coisas naquele nosso caminho, não é? Mas se calhar ajuda-nos a chegar lá. Pois, não é? Pode ser, pode não ser. Não é que ponha lá, mas ajuda-nos a chegar lá. Sim, e se calhar por estas e outras situações este santo é tão querido e tão acarinhado pelas pessoas, não é? Portanto, eu devo dizer que tenho uma imagem pequenina de Santo António em minha casa, fiz questão de ter. Ótimo. Mas sei que há muitas pessoas que veneram Santo António e que é um santo bastante acarinhado, não é verdade? Mas também há o ponto dos pobres que se benza no dia de Santo António. Portanto, ele também foi uma pessoa preocupada assim por poder ajudar e uma pessoa depois muito espiritual, portanto, muito. Mas é uma referência, um exemplo. Exatamente. Um exemplo para todos nós. E viva o Santo António. E para dizer que é possível na vida ser santo. Ser santo é optar por Cristo pelo amor, e viver o amor de Cristo no dia a dia, nas coisas pequenas que a pessoa vai vivendo. Isso também é importante. Isso mesmo, e sempre com alegria e felicidade. Sr. Padre, vamos então agora concentrar-nos um bocadinho neste domingo. Regressamos então, para quem só agora nos sintonizou, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Regressamos então ao tempo comum, como já tínhamos dito, e temos a primeira leitura do livro dos Provérbios, que fala sobre a sabedoria de Deus, Sr. Padre. Exatamente, a sabedoria criadora de Deus. Mas que depois esta leitura conclui com uma frase muito bonita, porque diz as minhas delícias estavam com os filhos dos homens. Portanto, a sabedoria criadora de Deus criou tudo, criou o universo, criou todas as coisas, mas tudo apontava para o homem, para o bem do homem. Portanto, Deus aparece como um Pai eterno. Deus não foi criado, não. Nós somos criaturas, mas tudo o designio de Deus é orientado ao homem, para o bem-estar do homem. Deus criou tudo para o homem. O homem é o objetivo da criação, digamos assim, é a grande referência. E muitas vezes nós não sabemos viver bem esta dimensão de sermos humanos uns com os outros para louvar a Deus e para amarmos uns aos outros, como Jesus nos ensinou, mas Deus, no seu designio, tinha já este profundo sentido, não é? Deleitava-me sobre a face da terra e as minhas delícias era estar com os filhos dos homens. Então somos chamados a também descobrir este Deus que nos ama, que quer o nosso bom sentido espiritual de relação profunda com Deus. Muito bem. Seu Padre, na segunda leitura temos a carta aos Romanos. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Portanto, há que ter fé e confiança na esperança, não é? Exatamente. Estamos no jubileu da esperança. Estas citações de esperança aparecem muito nestes dias. Mas a esperança, estamos a falar justamente que Deus nos ama sempre. E essa certeza foi o Espírito Santo que derramou nos nossos corações, no nosso interior. Não é uma coisa que venha de fora, mas algo que também nos constitui, que Deus pôs dentro de nós. Isto tem a ver, fala aqui pelo dom do Espírito Santo, portanto, a Santíssima Trindade, este dia que celebramos, é justamente falar de Deus, um Deus que é único, mas na Trindade das suas pessoas. Algo um bocadinho difícil, não é? Um único Deus, como é que é possível? Um único Deus, mas são três pessoas distintas, um único Deus. Algo que, pronto, que aceitamos pela fé. A lógica matemática possivelmente não identificará muito esta solução, ou esta interpretação, ou esta compreensão, mas a fé diz-nos que há um só Deus, mas esse Deus, como diz a Sagrada Escritura, é amor. Ora, o amor existe na relação entre as pessoas. E por isso, quando nós falamos da Santíssima Trindade, no Deus que é único, mas é Pai, Filho e Espírito Santo, estamos justamente a falar no dinamismo interior deste Deus, que não é monolítico, que não é o ser supremo, estático e todo poderoso que oprime os outros, mas que dentro da própria essência de Deus existe um circular de relações, a relação do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. Portanto, o amor que o Pai se dá ao Filho, e esse amor é o Espírito Santo, portanto, há a Trindade das pessoas divinas num único Deus. E essa é a característica profundamente cristã. O ser cristão é reconhecer que Cristo é o Filho de Deus, pela ação do Espírito Santo, uno com o Pai. E são um só Deus. E por isso depois nós entendemos o que se diz do Pai, e a glória que se dá ao Pai se dá também ao Filho, no Espírito Santo. Pronto, então este é o grande mistério. E quando a Sagrada Escritura fala de Deus, nunca fala, nunca aparece a forma Santíssima Trindade, mas aparece muitas referências ao Pai, muitas referências ao Filho, muitas referências ao Espírito Santo. E no final do Evangelho de São Mateus disse: "Ide por todo o mundo, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Portanto, esta Trindade, que depois a Igreja definiu como Santíssima Trindade, mas esta realidade de um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nós continuamos a adorar e a louvar. Tantas vezes invocamos, não é? Invocamos. Uhum. Basta benzermos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes as pessoas até o fazem de forma... Não é? Nós tomamos a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E esta manifestação do Espírito Santo aparece depois na Bíblia de diferentes maneiras, nesta leitura, como a esperança que nos anima, a esperança que é a certeza de que Deus está sempre do nosso lado, e a certeza que Deus nos há de beneficiar, digamos assim, nos há de recompensar, ou nos há de gratificar, ou nos oferece um dom mais excelente, que é o dom da vida eterna. A vida eterna consiste justamente no estar na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas mais ainda, participar na comunhão amorosa de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, entrar também dentro dessa relação. Isso é possível, porque Cristo fez homem, e na sua ressurreição, a humanidade está em Deus, em Cristo ressuscitado. E nós esperamos um dia poder participar também dessa glória de Deus, na comunhão de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algo que transcende, que vai mais além daquilo que naturalmente poderíamos esperar, ou poderíamos até ter expectativa, mas que é o desígnio de Deus. A delícia de Deus está com os homens. E essa delícia de Deus com os homens é plena na vida eterna, nessa comunhão amorosa que todos nós podemos ter com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e em Deus também uns com os outros. Por isso as nossas rivalidades depois não terão nenhum sentido, tudo será terminado e apenas existirá esse amor grande em que nós participaremos, comunhão de amor com todos os homens e com Deus. E isso chamamos o céu, chamamos vida eterna, que é a nossa expectativa. Muito bem, Sr. Padre, avançamos então para o Evangelho, segundo São João, diz-nos que o Espírito da Verdade vos guiará à verdade plena. Exatamente, portanto, no Evangelho de São João, Jesus diz que vai partir, mas que depois nos enviará o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, conhecia de Deus como ser superior, mas conhecer o mistério de Cristo, o mistério de Deus, é, naturalmente, eu diria que não é perceptível, porque é uma realidade diferente. Então, é o próprio Espírito Santo que dentro de nós nos permite o dom da fé e nos permite entender a Cristo, amar a Cristo e entender a mensagem de Jesus. E por isso é que diz aqui, quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará à verdade plena, porque nos falará daquilo que Jesus falou e nos fará interpretar e entender. Nossa Senhora ficou grávida de Jesus através do Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo que nos permite depois entender o mistério de Deus e o mistério de Cristo. E esse então é um desafio grande para todos nós. A Santíssima Trindade está a dizer justamente que esta plenitude da revelação de Deus vem-nos pelo Espírito Santo, que agora estamos no tempo do Espírito, mas que se refere ao Pai, Criador, Cristo, que viveu no meio de nós e que nos deixou a sua palavra, o seu Evangelho. E agora o Espírito Santo é essa memória viva da palavra de Deus, da ação de Cristo, e que nos permite entrar em comunhão amorosa, desde já, com o Pai, com Cristo, com a Santíssima Trindade. Muito bem, Sr. Padre, falamos então, e o destaque deste domingo é então esta celebração da Santíssima Trindade, e estamos a terminar o nosso programa das Palavras de Esperança, e traz-nos também um tema muito a propósito. Sim, é um cântico assim, bonito, simples, mas ó Pai Santo, eu te adoro, ó Pai Santo, eu te adoro, depois também a Jesus Cristo e também ao Espírito Santo, portanto este louvor que fazemos às três pessoas da Santíssima Trindade. Vamos então ficar com esta proposta musical que nos é trazida hoje pelo seu padre António Loureiro. Nos o coração, Sr. Padre, este tema que nos trouxe, bem calminho, mas que tanto, que mensagem tão forte nos apresenta. Muito obrigada por trazer também este tema. Estamos sempre muito curiosos com as sugestões que nos traz em cada programa. É bom às vezes louvar a Deus de modo suave. Isso. E calmo, porque também nos ajuda, nos facilita elevar o Espírito a Deus. Exatamente, e obriga-nos também a acalmar o nosso espírito. Seu Padre, muito obrigada pela sua presença. Boas celebrações neste fim de semana. Sabemos que tem agora uma vida um bocadinho mais dificultada com todas estas festas da catequese. Que Deus o ajude também a ter força para cada dia. Nós marcamos encontro para a semana. Pronto, muito obrigado. Na verdade. Uma boa semana para todos. Uma boa semana também. O Sr. Padre António Loureiro esteve connosco no programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Nós ficamos por aqui. Até ao próximo programa na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.